vez que eu te olho, meu coração bate sem parar. Eu fico cheia de amor. Sei esconder, eu tremo só de te ver.